de 8 milhões de reais da Esportes da Sorte. Segundo a investigação, a empresa teria negociações cruzadas de aeronaves com outros acusados de integrar o esquema. Ela teve 20 milhões de reais bloqueados. Em 2023, mais de 341 mil acidentes com animais peçonhentos foram registrados no Brasil. Ladimir Filipim traz mais informações. No ano passado, mais de 341 mil acidentes envolvendo animais peçonhentos foram registrados no Brasil. Dentre esses eventos, os imprevistos foram ocasionados por escorpiões, aranhas, abelhas e serpentes, seguidos de acidentes envolvendo lagartas e outros animais peçonhentos, incluindo os de habitat aquático. Essas ocorrências podem afetar indivíduos de todas as faixas etárias, níveis socioeconômicos e origens étnicas, incluindo povos tradicionais, e podem apresentar características específicas. Para todos os casos, o Sistema Único de Saúde oferece pronto atendimento e antiveneno disponíveis em hospitais de referência para soroterapia de acidentes por animais peçonhentos. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Ladimir Filipim. A Embaixada do Brasil no Líbano orientou que brasileiros que estejam no país deixem a região por conta da escalada de violência que atinge a área. Brasileiros devem buscar meios próprios de sair do Líbano. A orientação divulgada nesta segunda-feira 23 sinaliza que não há, no momento, um plano de repatriação dos cidadãos na região. Aqueles que optem por continuar no Líbano devem sair das regiões do sul mais próximas a Israel. Zonas de fronteira e outras áreas de risco também devem ser evitadas. Moradores também foram orientados a evitar aglomerações e protestos. O Itamaraty ainda pediu que brasileiros chequem se seus passaportes têm ao menos 6 meses de validade e mantenham dados de cadastramentos atualizados com o setor consular no país. Rádio Notícias. A informação na hora certa. 6 em cada 10 cidades brasileiras sofrem com a falta de vacinas, aponta a CNM. Quem explica pra gente é Paloma Custódio. Pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, revela que em 64,7% dos municípios brasileiros faltam vacinas, especialmente os imunizantes voltados para as crianças. Segundo a CNM, o Ministério da Saúde é o responsável por comprar e distribuir todas as vacinas do calendário nacional de vacinação, enquanto os estados são incumbidos de prover as seringas e as agulhas. De acordo com o estudo, os municípios sinalizaram que a falta de vacinas ocorre há mais de um mês. Em algumas localidades, os imunizantes estão em falta há mais de 90 dias. A varicela foi apontada como a vacina que está mais desfalcada, não chegando a 1.210 estoques municipais. O imunizante é utilizado como reforço contra a catapora em crianças de 4 anos. Já a vacina contra a Covid-19 para crianças é a segunda mais desfalcada, em falta em 770 municípios, com uma média de 30 dias de atraso. A meningocócica C, responsável por proteger crianças contra meningite, está em falta em 546 cidades, com uma média de 90 dias sem o imunizante. Outras doses também estão em falta, como a tetraviral, que combate sarampo, caxumba, varicela e rubéola, desfalcada em 447 municípios, hepatite A em 307 municípios, a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, desfalcada em 288 cidades. Segundo o levantamento, o estado que possui a maior falta de vacinas nos municípios é Santa Catarina, onde 128 gestores municipais relataram esse cenário. Na sequência estão Pernambuco com 58 e Paraná com 155. A CNM enviou um ofício ao Ministério da Saúde cobrando providências para sanar a falta de vacinas nas cidades brasileiras. Reportagem Paloma Custódio. Brasileiros que têm dinheiro esquecido no sistema do Banco Central terão até 16 de outubro para recuperar o valor antes que ele vá para os cofres do Tesouro Nacional. O prazo de 30 dias começou a contar no dia 16 de setembro. Depois desse prazo, ainda haverá mais 30 dias para contestar a transferência desses valores ao Tesouro Nacional. O prazo começa a valer depois que o governo publicar um edital detalhando onde está o valor esquecido, o número da conta, a agência e a natureza do recurso.

horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Encerra-se agora a transmissão da propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504/97. Retornamos agora à nossa programação normal. 104. Eu sou PC, toco PT, sou militante, faço meu sonho valer. Eu sou PT, toco PT. Olá, meus amigos e minhas amigas de Rodolfo Fernandes. Aqui é Neide Nazário. Sou candidato a vereadora em minha cidade, Rodolfo Fernandes, pela Federação Brasil da Esperança PT. Peço seu voto. Meu número é 13333. Rodolfo Fernandes precisa da continuidade do trabalho e do desenvolvimento. Por isso, 6 de outubro, vote certo, vote 15. É Flávio de Tico e Érica. Oh, eu voto 15 com amor. Eu vou votar no 11-3-3-3, é Bruna dessa vez. Olá, amigos e amigas de Rodolfo Fernandes. Eu sou Bruna de Enoque, filha do ex-vereador Enoque Ferreira. Uma mulher que cresceu vendo de perto o valor do trabalho e do compromisso com a nossa cidade. E agora me sinto pronta para dar continuidade a esse legado, trazendo novas ideias e ainda mais disposição para lutar por vocês na Câmara Municipal. Nossa caminhada até aqui foi com os pés no chão, ouvindo vocês, entendendo as necessidades de cada canto da nossa cidade. Eu estou aqui porque acredito que Rodolfo Fernandes pode mais na Câmara Municipal. Então, convido cada um de vocês a se juntar a essa caminhada. Vote 11333, vote Bruna de Enoque para prefeito, vote 15, Flávio e Érica. Vamos, de mãos dadas, trabalhar por uma Rodolfo Fernandes mais forte e mais unida. Eu vou votar na Bruna para renovar. 261, Rádio Maracajá FM. Operando na frequência 104,9. Uma emissora pertencente à Associação Cultural Esportiva Rodofense. Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Agora no seu rádio, o programa Viva Vida. Com muita informação para toda a família. Preste atenção, vamos juntos escutar o que a pastoral da criança vai nos falar. Viva a vida, é a voz da pastoral da criança, levando uma mensagem de amor, paz e esperança. Pastoral da criança, para que todas as crianças tenham vida em abundância. A Pastoral da Criança apresenta Viva a Vida, um programa com dicas e informações sobre saúde, educação e cidadania. Viva a Vida, um programa feito especialmente para você e sua comunidade. Pastoral da Criança. Alô Brasil, está no ar o programa Viva a Vida da Pastoral da Criança. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz quando te vi. Fiquei feliz quando te vi por aqui. Fiquei feliz, feliz demais quando te vi por aqui. Estamos chegando, gente, para apresentar mais um programa Viva a Vida. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre as campanhas que a Pastoral da Criança realiza periodicamente em todo o Brasil. Elas ajudam a melhorar a qualidade de vida e a saúde em nossas comunidades. Por isso, fique ligado aqui com a gente. Saúde é para toda gente. Saúde se faz com gente. Sem saúde não se luta. Sem saúde o corpo sente. Com saúde a gente canta. Com saúde alegremente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente. Com saúde a gente anda. Com saúde um passo à frente. A Pastoral da Criança realiza muitas ações que ajudam a salvar vidas e a levar vida em abundância para gestantes, crianças e suas famílias. Para destacar e reforçar alguns temas que em dado momento são mais relevantes, a Pastoral da Criança elabora campanhas que orientam as famílias, especialmente sobre a prevenção de doenças. Por isso, existem campanhas permanentes que acontecem durante todo o ano e campanhas que são realizadas para alguma emergência ou feitas em parceria com outras entidades e com o Ministério da Saúde. Para conhecermos melhor sobre as campanhas da Pastoral da Criança, nós convidamos a Maria Lúcia da Silva, membro da equipe técnica da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança. Maria Lúcia, por que a Pastoral da Criança realiza campanhas permanentes ou pontuais nas comunidades? O Pastoral da Criança procura, através das campanhas permanentes, estar sempre conscientizando as famílias sobre a prevenção e valorização das ações básicas de saúde. Através dessas campanhas permanentes, estamos alertando as famílias sobre um tema ou uma ação relevante que podem ser capazes de chamar a atenção ou de despertar a consciência das pessoas sobre o cuidado com a saúde do corpo e até mesmo com a saúde da nossa casa comum, do nosso planeta Terra. Nós temos também algumas campanhas pontuais que são realizadas por alguma emergência. A Pastoral da Criança sempre realiza essas campanhas em parceria com outras entidades. No caso, aqui eu posso falar do Ministério da Saúde, das campanhas de vacinas. Campanhas de certidão de nascimento, são tantas outras campanhas que, de acordo com a necessidade, são lançadas pelo Ministério da Saúde e que, pontualmente, a Pastoral está colaborando, está fazendo a campanha junto. Maria Lúcia, quais são as principais campanhas da Pastoral da Criança? Nós temos os primeiros 1.000 dias de vida do bebê, ou seja, toda a gestação dura 1.000 dias. Dormir de barriga para cima é mais seguro. O simples fato, né, de colocar o bebê em posição correta para dormir pode reduzir até 70% o risco de morte súbita. Nós temos o soro caseiro, que previne a desidratação da criança com diarreia. A primeira dose de antibiótico imediata, quanto mais cedo iniciar o tratamento, melhor. Porque as bactérias têm um grande poder de se reproduzirem em geral, elas se multiplicam a cada 20 minutos. Nós temos o Dia Mundial de Lavar as Mãos, feito todo dia 15 de outubro. Lavar as mãos com água e sabão ajuda a prevenir doenças. E a Pastoral da Criança apoia essa campanha mundial. Outra campanha que acontece no mês de novembro, a Oração e Ação pelas Crianças, para as Crianças. Essa campanha realizada nos municípios é da semana do dia 20 de novembro. Contempla as ações e oração para todas as crianças das diferentes tradições religiosas. Temos ainda o mutirão em busca da gestante. Quanto mais cedo encontrar a gestante, melhor. A campanha do aleitamento materno, só o leite materno até os 6 meses e depois continuar o aleitamento até os 2 anos. A paz começa em casa, nesse mundo de tanta violência que a gente vive, e a importância da gente trabalhar os 10 mandamentos para a paz. A obesidade infantil são as principais, dentre muitas campanhas que a Pastoral da Criança realiza hoje durante todo o ano. Como são realizadas essas campanhas, Maria Lúcia? Essas campanhas são realizadas nas comunidades pelos líderes da Pastoral da Criança, que orientam as famílias durante as visitas domiciliares, no dia da celebração da vida, através das rodas de conversas com os pais, através dos cartazes, dos folders, dos nossos parceiros, como o pessoal da enfermagem, da medicina, através do agente comunitário de saúde, das universidades parceiras, através do nosso aplicativo, do nosso site e também do programa Viva a Vida. Programa Viva a Vida, sempre junto com você. Maria Lúcia, que impacto essas campanhas trouxeram e trazem para as comunidades? Eu acho difícil mensurar o impacto que as campanhas trouxeram ou trazem para as comunidades hoje. Mas posso dizer com certeza que são muitos os benefícios alcançados e que alcançamos ainda hoje através dessas campanhas, especialmente nas comunidades mais